7 visual baixado travado. O Juliette Bravo Serra, pista na 7, está autorizado pouso. Romeu Juliette Bravo Serra, pouso autorizado, pista na 7, o vento 160 graus, 089. Pouso autorizado na 7 para o Juliette Bravo Serra. Juliette Bravo Sierra no solo aos 38, confirme baixa que se destina. Eu chamo meu 390, sendo identificação dessa via Bomadiano para nível 050. Estacionar frequência livre, bom descanso, por favor, meu Juliette para você. Número 662, gestão de extensão do serviço de evasão para nível 050. 662, corrija de para nível 060. Chama a 3090, autorizado pelo DITAP. November 435 Bravo Bravo, radar contact 67 miles off the west of Salvador, DOI. Fly the med position to intercept the module arrival, maintain flight level 070, report to road 410. November 435, Bravo, Bravo, Fly Direct, Bomet, Bravo, Oscar, Mike, Echo, Delta. Negative, November 435, Bravo, Bravo, Doctor for Superstar, last heading 070. Limited radio 2-0 Salvador DOI. 310, desça para 2000, pede que é 1097, eu trigo no final procedimento de LSX, que está a zero, campo estabilizado. Com 3.062, você tem 3.000 pontos, que é na norma 097, está no plano de sair o chute na posição de ataque. Com 096, acima de identificação, deixa via Cordete 1 para amigo de voo 080. Com 096, autorizado, pelo de TAP. Bravo, distante 3,000 feet, que é 81017. Down to 3,000 feet for 435, Bravo, Bravo. 435, Bravo, que é 81017. 1017, 435, Bravo, Bravo. Para 2009, está seguindo o tráfego de posição 2 horas 8 milhas, 2310, cruzando o coração, mantendo 2 mil pontos para a final e meia. 203, condições de alinhar e decolagem sem parada, tráfego essencial passando agora Bruna 200 norte. O 203 autorizado, alinhar e decolagem sem parada, pistão 0, vento 1, 60 graus, 612 de nós, canal 0, 17. Passei a linha e decola sem parada, canal 0, 204. Chama 6310, contra o cliente, mantendo na frequência 198 do sinal 95. Oi, 1-2, qual é o procedimento? 6310, autorizado sinal de procedimento de IESA, que seria 0, informa com a estabilidade. Autorizado IESA 10, 3 contra o cliente, instruções, pouso, eu tenho um Boeing 737 na Gol, iniciando agora a corrida para a decolagem, pistão 0, E310, reportaria pistão livre. É quase, pistão livre, mestre, pistão 0. Airfoil 35, Bravo, Bravo, Sony, left hand 060, limit radio 260, observador V1. MS3 10, check trem, pouso autorizado, pistão 0, vento 160 graus com 079. Vento 160 com 3, MS3 10, baixando 3.90. Voo 2043, decolando ao 54, chama agora o controle de Salvador na frequência 120, decimal 8, bom voo. 2043, contato radar e colagem, segunda via, saída Salvador, número 2360. Saída Salvador, número 360, voo 2043. Quem autoriza a vista para 3.000 pés, que é 097. 3107-096. Gol 1043, continua a marcha. Mantenha a saída guarda com o Recife, gol 2043. Sim, mantenha a saída guarda. O Salvador está 3662, sinal LF da 1-0. 3662, boa noite, tráfego ainda não avistado, Kenegal 1-0-1-7, número 2 para pouso, continua para expansão, reporte avistando o trem mais pesado, são 3662. João Cão, 3662. Solo 56, libere a pista próxima interseção à direita e chame solo Salvador na frequência 121, decimal 9. Viva a direita, solo 129, chame a frequência 3662. 3662, tráfego agora avistado, que nível no 07, continua a aproximação, reportaria pista livre, senhor. 3662. fomos autorizados a pressão no 0, ventando a 50 graus com 07 nós. Sim, tripulando no 0, tá 3662. November 425 Bravo Bravo, maintain this heading, Unity Radio 2 990 at 4001. Okay, maintain this heading, Unity Radio 2 990 off of the 4001, 435 Bravo Bravo. Affirmative. No solo 59, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo frequência 121 do small lado. November 435 Bravo Bravo, to intercept to localize of course, turn it right to have your 120. Affirmative, November 435 Bravo Bravo, descend to 2000 feet. And it's 2000 feet now, 435 Bravo Bravo. Bola 344, sendo identificação, lista para nível de voo 050. Eu falo que o procedimento usa e essa é a pista na zero, confirma que é certo. O procedimento em uso é o ISFK. Tem a intenção de fazer o ILS WISC? O 096 está estabilizado. Voa 096, controle ciente, meturno na frequência 118, decimal 95. 295, 096. Voa 344, informe que o procedimento em uso, conforme o ATIS, é o ILS X-Ray. Você tem intenção de fazer o ILS WISC? Controle ciente, mantenha chegado, quando mais próximo será autorizado. Voa no 096, boa noite. Tráfego avistado aqui legal no 017. Pouso autorizado, estiver na pista no 0. O vento é de 17 a 0 graus com 07 nós. Pouso, pistão no 0, voa no 096. Voo 2043, chame Recife, frequência 128 decimal 35, contorno 23 decimal 8. Voo 043, copiou o controle? localizer. November 435, Bravo Bravo, contact tower 118, decimal 95. 118, decimal 95, 435, Bravo Bravo, go ahead. So tower November 435, Bravo Bravo, established on the localizer. 435, Bravo Bravo. Good evening. I still do not have inside and final QNH1017. Continue approach, report to outer marker. Okay, we'll continue the approach, we'll report outer marker 435, Bravo Bravo. No solo 04, libera a pista, próxima interseção à direita, chame solo Salvador na frequência 121, decimal 9, senhor. Libra 219, daqui a pouco. Bravo, Bravo, now I have inside and final QNH1017. We are clear to land runway 10. Wind is 160 degrees, 06 knots. Roger, QNH1017, clear to land runway 10, 435, Bravo, Bravo. Pode voar o 368. Entrei chegando 364, pode ter autorização do 368. Solicito 368 por performance, voo no 344. Gente, mantém a chegada agora. Voltando, só para justificar a solicitação do 368, ele obrigaria a nossa chegada, cortaria o nosso trajeto. Face a não existência de tráfego, o voo solicitou por duas vezes o ar 368, está chegando, mantendo a chegada conforme sua determinação, porém, não vê motivo para não voar o 368. Voo 1344, o senhor é uma TPC da chegada, após de tirar volte a 368. O senhor está cumprindo uma chegada estabelecida pelo transfer, então manter a TPC da chegada. Após de TAC, o senhor vai voar TAC 368 e decida 3.04.000 pés. O ajuste 1017. Está cumprindo o perfil da chegada, senhor, desde a primeira situação. A solicitação do 368 custaria o nosso trajeto. Sem tráfego, o DCE aqui. Bruno 344, sexta mão, espaço aéreo Charlie, controlado, uma temperatura chegada após o impacto de 3 metros. Bom dia, vem virar. Estamos mantendo o perfil da chegada e após o impacto de 3 metros. Gente. Salvador, muito boa noite, eu tanto 3, Bruno 93, tem que informação alfa, tá ligado? É 1340, tudo que é coligação. Bravo, Bravo, on the ground at 08, vacate the runway in the next intersection to your right, then call ground frequency 121 decimal liner, sir. Okay, vacate it to the right, and call ground 121 decimal 9, 435, Bravo, Bravo, good night. Bruno 344, autorizado o LS Whisky da pista Tono 0, Projeto 097, reporte terra de 366. 17, chama 366, Bruno 344. Estão 66, gol no 344. Gol no 344, chama a turma, frequência 118, decimal 95. 1895. Tomador, gol no 344, passando no 366. Gol no 344, boa noite. Tráfego avistado, que negar 10 no 7, chame passando externo, senhor. Chamará passando externo. Bravo, Bravo, clear to cross runway 1735 until apron 5. You clear to leave frequency once you park, sir. Passado externo e baixo travado, gol na 344. Gol 344, pouso autorizado. Senhor, aqui estamos no zero, vento de 160 graus com meia dúzia de nós. Pouso, pouso, gol na 344. Oscar Whiskey, autorizado ingresso à pista no 7, chame a defesa pela classe, senhor. November Oscar Whisky, autorizado a decolar a pista no 7, vento de 160 graus com 0,5 nós. 344 no solo ao 1,8, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo Salvador na frequência 1,2, ano do small lave. 7095 boa noite, contato radar 670 milhas, 1 de Salvador, zona pro de Bref, reporte para descida. Bom, meu novembro, Oscar Whisky, detonado Alço 2-0, quando no farol de Itapuã, chame a controle Salvador em 120 decimal 8, chama. Chama controle 120 decimal 8 no farol de Itapuã, mas era Whisky. Autorizando decolar da pista no 0, vento de 180 graus com meia dúzia de nós, que negar no 0 no 7. Inicia a 3 no 7. Boa noite, falou para o Whisky, de volta com a sete, outra volta para o Itapuã. Passou um mesmo avião drástico com o Whisky, mantém o corpo da chama meu 10, confirma que é 6? Mantém o corpo da chama meu 6, vai fazer o corpo da chama, confirma que é lá, vamos fazer o corpo da chama meu 6. 222, chama agora o controle de sabor, na sequência 120, decimal 8, bom dia. 208, boa. Matheus foi do Veracruz, até fim e até o TGR, é isso? Confirma? Sou do Axel, para fim, para lá, e até o TGR é uma próxima, né, para vocês. A gente já lembra aqui, se Matheus foi do Axel, reporte para o Lagarra. Matheus, para o Axel, para o Lagarra, para o Brasil. Salvador, boa noite, está 317, cruzadores, meu pé. 3197. Contato com a Nanda Roy, subaviação voando para o V320. Fabezinha faz falida? Não tem preço para sair da Tan 3197. Marcelo. Identificação, mantém a regra de visual, ajuste no 0,7, confirma que é 100. Olá, pista no 0, vento 1,7, 0 grau, 0,59, que é negão no 0,7, força aérea 5,9,37. 0,7, aguarde, mantém a prova do VR. 5937, decolado aos 25. Chame agora o controle Salvador na frequência 120, decimal 8, tem um bom voo. 120, decimal 8, processo 937. November SQS, qual foi a produção até? Se mantenha 1.010, vamos receber os 610. Salvador, sucesso 937. Força Aérea, controle de Salvador em 120, décima 8, chefe. Salvador, sucesso 937. Eu quero 5937, contato com a Léo de Colágio, Sucavia 6 da Mônia, para o nível 210. Sucavia 5937, saída Mônia, nível 210. Controle 127, para descer. Autorizada até 4.000 pés, o ajuste em Salvador 9017. 7, chame-se 36 na frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 235, 238. 395, palmo, passo, 1-0-2-3-1-2-1, noroeste, 4 nível 0-8-0, subida para nível 2-1-0, alfa, 2-9-5. Gente, 2-7-9-5-9-3-7, palmo, passo, 3-0-2-1, sul-oeste, 4 nível 1-3-5, 2-1 para 4-2-10, alfa, 7-2. Passar sinal 37, visual. Era 5937, tráfego informado anteriormente, a vossa posição de 3 horas e 1 ou 2 milhas, superado, passa nível era 1-0-0-2 para 4.10. Tráfego 937, visual. 1795, tráfego informado anteriormente, a posição de 10 horas e 1-0 milhas, passa nível 1-2-0, segura da nível 2-1-0, já foi superado. Visual, 1795. Existe ingresso quando entorno, lagos, reporte, água e visual compara. Ingresso de lagos, reporte, visual compara, ou para água na hora de ir. Possuio 2795, está liberando a restrição de velocidade? Ajuda 795. Negativo, sem pretensão de reduzir para 1-7-0, nós só número 1, tráfego de testa de retorno. Duzida presente? Positivo, ajuda 7-9-5. Ok, vai iniciar a redução agora então, 7-9-5.